126.5, alterna 125.45. 26.5.5, obrigado e bom dia. Bom dia, bom voo. Pesado, né, que você errei, ou não, 739. 094, Alfa Juliette, portão 06. Alfa Juliette para o 06, agora 094. Sou em Salvador, cordial, bom dia. Esse é o 1739, estabilizado, né, que você errei. Afirma, Brussolo, posição operador é 1739. Afirmo, senhorita, 1739, 2 milhas e meia do Índia Serra. Cheque treino livre pouso 10, vento 160 com 4. 1620 com 4 nós, reportar a baixar travado 1739. Sossiga, operação. Aguarde. No Índia Serra, baixado, travado, com a pista vista, 1739. Aí, confirmando livre pouso, vento 160 com 4. Pouso autorizado, 160 com 4 nós, 1739. 1621, corrigindo, obrigado. Gol número 21, recife, suportando em 2060. 1-1-4 agora. Autonomia de 2 horas e 30, alterna Recife. Recife, 2 horas e 30, confirme pro AB? 1-1-4. Evitar que a atenção de espera via Índia, quando lá a torre. 1-1-8-95, ajusta no 0-1-4, bom voo. Quanto era 18? Confirmando 18.95? 18.95, a torre. Aí, você pode chamar o chamei 1-4-0. 1-5. 1-5-4. Salvador International. Papa Romeo, Mike Golf, se desça até 3 mil pés, ajuste na 014. Autorizado o final do procedimento ILS Extruir da pistão 90, reporte estabilizado. Desça 3 mil, autorizado ILS, reporte estabilizado, Mike Serra Golf. Motors in ILS Extruir, runway. Okay. 739, bola 56, livre direito, chama a sua linha, 2119. Alfa Juliette 04 Portão. Alfa e Juliette, portão 4, 739. Olá, só para informar, em frente a Taxi Foxtrot, mesmo que tenha uma cerca ali, tem bastante gado ali, né? Não sei se vale a pena dar uma checada aí se a cerca está bem fechadinha. Tem bastante aqui pássaros? Não, não. Antes fosse, é gado mesmo. Bastante gado lá, tá? Eu não sei se a cerca tá bem fechadinha, então convém dar uma checada, né? Gente, vou entrar em contato com a infraero. Gado, então? É, gado. Tá do lado de fora, das dependências do aeroporto, ali de perto da cerca, né? Mas sabe como é que é, né? Então, custa prevenir, né? Ah, sim, realmente. Obrigada. Ah. Tá bom, tá com 8, 9 e 100% de óleo de motores, ok? Não copiei. O salvador tá ciente. Não copiei. Desconsidera, por favor. Canal 6140, decolada 59, chama controle em 1935, bom voo. 1935, obrigado, senhorita. Até daqui a pouco. Controle Salvador, Oxa 6140. Oxa 6140, contato radar, subima senha 350, sai da PUCA. 350 na PUCA, Oxa 6140. Aeroporto Internacional de Salvador, informação Quebec, produtor 21, Zulu 140, 40, grau 06, nossa possibilidade meia dúzia de quilômetros. Céu no... Comunicamos na vizinhança do aeródromo. Procedimento ILS. Está precisando no ILS, o Mike Serra Golf. Apaga meu Mike Serra Golf, completo sinal de procedimento, Semi Torre. 118, decimal 95. 1895, grato. Confuso. Obrigado. Ei, Serra Boa! Bom dia, Lupa Parador, Mike Serra Golf, 3 milhas do Esporno. Trem passar para lá. Mike Serra Golf, bom dia, livre pouso na 0, vento 1950 graus 059. Mike Serra Golf, confirma o pai? Paulo Salvador, muito bom dia, aqui é o América 229, empate 1, posição 11. Prossiga, para reboque? Afirmativo, solicitando autorização de reboque para o pátio 3, posição 02. Sente autorizado o reporte quando término. Ok, reportaria ao término. Sente agora a coordenação livre de vírus, ou seja, né, 6140. Trata, não, patrão. América 229, na escuta? Afirmativo, na escuta, prossiga. Aguarde, mantenha a posição, temos um trago que vai pousar na pista 10, vai prosseguir para os gates da pista CDA. Afirmativo, aguardando. Vai para Marcelo, 140, não vai ser. Opa 229, Scott Bellis, uma informação autorizada ao início do reboque, reboque um término remoto 02243. Sim, Martino, prosseguindo o reboque. Obrigado. Pouso no site, vento O Chanel 6140, chame centro Recife, 126.85, alterna 125.45. Chama Recife, 6140. Aeroporto Internacional de Salvador, informação CVS. Salvador, passou 87 atingindo Coral. Passou 87, passa a posição Coral, serviço radar encerrado, mantém o 080 e Chamiléu, 120.1. Paulo Salvador, bom dia novamente, Azul 4207, autorização Guarulhos, nível 360, informação Quebec. 4207, bom dia, Quebec, confere a guarda-cola para Guarulhos, separe da Eulina Mótima. Confirma, Mótima? Mótima, firma, Mótima. Mótima, ok, 4207, agora da nossa escuta. Salvador, Gol 9094, na 612, sente da informação, Quebec. Olá, bom dia, Gol 9864. Gol 9864, bom dia. A senhora identificação, chegada a Mari. E essa para é nível de voo 050. Ajuste 1013. 050, Gol 9864, se possível, autoriza status. Autorizado, direto status. Tá, obrigado. Polo 0094, pronto. Autorizado Fortaleza, nível 370. Decola da pistola 0, curva esquerda. Saída a Momo, código Froti, Lopezulu 19, conforme rota. 5160 no transponder, controle 1119-35. Autorizado nível 370, na saída Momo, código Froti. Aperzulu 19, após conforme a rota do plano. Decola da cabeceira 10, primeira curva à esquerda. 5160 no transponder, 11935, controle para o gol 1094. Bola 094, posicionamento correto, 06, chame pronto. Chamará. Azul 4207, pronto código. Pronto código, Azul 4207. Guarulhos 360, decola da pistola 0, curva à direita, saída da Eulina da Mótica. Eu preciso no 0, Taubaté, conforme rota. 5164 no transponder, controle 119-35. Está autorizado Guarulhos, nível 360, decola da piscina 0, curva direita da El, lenda máxima. Depois pela Eterzulu 1-0, entendeu? Até Taubaté, depois sai conforme rota. Transponder 5164, controle 119-35, azul 4207. Contejamento correto no 03, chame pronto, 4207 da Azul. Vai chamar quando pronto, Azul 4207. Zona 91, Quebec, autorização Gualeão 340. Quadricóptero 3191, Quebec, confere. É, tem a prova de subida? É o Lederume. Hey. 319, manda pronto-copo. 319, manda. Galeão 340 autorizado. Decola da pista 10, curva direita. Saída da Leda Irumi, UP, novembro 857, conforme rota. 5162 no transponder, controle 1119, decimal 35. 319, autorizado Galeão e SR 340, pela BB 857, perfil da Leda Irumi. 5162, 1935, controle, a posição 05, chamo pronto. Afirma, na 05 chame ponto, via UPA 9857, o TOA 3191, curva direita. Fere, de acordo com a DEL. Salvador Azul, 4207. 4207, bom dia, prossiga. Verificamos a rota autorizada e nós não temos Taubaté na nossa rota. Nós seguimos pelo Trilho 10 até Sapa Alfa, Índia, depois Umbade, Uniforme Mike Bravo Alfa Delta e depois segue pelo Zulu 44 até Pabode. Não temos a posição Taubaté. Gente, eu vou entrar em contato com o Centro Recife, vou confirmar a rota que eles têm e já chamo novamente para confirmar a rota que será efetuada. O Azul 4209 mantém escudo e aguardo. Aguardando, Azul 4207. Oi, já, Azul 4207. Salvador, informando o término do reboque do América, no Pátio 3, posição 02, obrigado. Esse é o Alfa 229, término do reboque, bom dia. Bom dia. O Azul 4207, falo voltando. Pronto, Azul 4207. A rota será Apesilu 10, Papa Alfa Índia, DCT 1 Bade, Apesilu 44, Pabok, conforme a rota, e permanece a saída da Eulia da Módica, com curva à direita e 360, nível 5164 no transporte. E aí, então, conforme nosso planejamento, autorizado Guarulhos, nível 360, decola da 10, curva à direita da Eulia da Módica, segue pela Apesilu 10, depois Papa Alfa Índia, direto Umbade, Antezulu 44, Pabode, transponder 5164, controle 19-35, azul 4207. 4207, contestamento correto. Chame pronto no 03. Já... chama na quando pronto, viu? 4207. No 864, complete não o procedimento, chame torre 118, decimal 95. 1895, 864, boa. Boa. Torre Salvador, boa. Bom dia, boa noite, 64, estabilizado X-Ray, por favor. 1864, livre pouso no 0, vento calmo. Livre pouso, vento calmo, 864. Solo Salvador Azul 4207, posição número 3, pronto, pushback e acionamento. Autorizado, chame táxi Azul 4207. Autorizado, chamará quando pronto para o táxi Azul 4207. Bom dia, Janemia 255. Janemia 255? Afirmativo, cliente da Quebec. Janemia 255, aciona identificação, chegada Mari, desça para nível de voo 050, ajuste padrão. Mari, padrão, possibilidade de voar Itapiano. Autorizado, direto e exato. Voar Itapiano 255, direto. Solo Salvador, gol. 1094 na ponte 612 para pushback e acionamento. Autorizado, chame táxi. Autorizado, vai chamar para o táxi 1094. O controle está liberado hoje para o GITAP? Livre. Extensão 6200. Aeronave com destino ao Vasco, vamos retirar operações. Falou 2545, Romeu. Solos 26, ele para a direita, chama Solo 1219. Direita 219, boa noite, 64. Solo Azul 4207 para o táxi com 108 a bordo, 108, alterna Ribeirão Preto, 4 horas e 50 minutos. Sim, livre táxi até o ponto de espera. Fátima no Índia, quando lá, Torre 1-1-8-9-5, ajuste 1-0-1-3, bom voo, azul 4-2-9-7. Autorizado, ponto de espera 2-6-8-9-5, azul 4-2-0-7. Solo, Salvador, Gono 864, Vivanto. Bom dia, Gono 864, chameante da Juliette. Chameante da Juliette, Gono 864. Perto de 1.700 pés, visibilidade 7.000 metros, com chuva na vizinhança. Aerotaxi, gol 1094. A bordo 1971, autonomia de 3 horas e 40 minutos, alterna Recife. Livre táxi até o ponto de espera, via Fátima no Índia, quando lá a torre 1-1-8-95, ajuste no 0, no 3, bom voo. Ajustado 1013, tem livre táxi via Fátima no Índia, no ponto de espera 1895, uma torre 1-0-94. Gol 1864, após a passagem de tráfego da companhia, Juliette, portão 1-1. Após a companhia, Juliette, portão 1-1-1-8-4. 7, ponto de espera da pista 1-0, pronto. Rio 4207, bom dia, autorizado a alinhar e decolar 1-0, vento 230 graus, 4-9. Autorizado a alinhar e decolar, azul 4207. Gente, na CPEC, autorização, Galeão. Gol no 556, bom dia. Se erra a informação em curso, copia 360 para o Galeão. Confia, gol no 556. Gol no 556, Galeão, 360 autorizado. Decola da pistola 0, curva à direita. Saída da Euleda Hirumi, UP 9857, conforme rota. 5403 no transponder, controle em 1-1-9-35. 360, Galeão, decola da 1-0, da Euleda Hirumi. APK 9857-5403-935, vamos 556. Confirme o transponder, copiado? 5403, vamos no 556. Cotejamento correto no 04, está me pronto. Samara, 556. Aula, tá 3191, puxa, acionamento, posição 5. 05, aguarde. O TAN 3191, após a passagem do Boeing da Boa Causa, está autorizado no 05. Passagem do 07. Quente, azul 4207. Torre Salvador, 1-0-9-4, ponto de espera da 1-0, está pronto. 1-0-9-4, quanto tempo de espera 1-0? Quanto tempo de espera 1-0-9-4? Chiné 6200, cheque o trem, livre pouso 1-0, vento 2-1-0 graus, 4-9. Aí está gravado, livre pouso, 6200. Passei no trailer do 08, com 9, agora. Teste, decolou os 3-2, controle 1-1-9, decimal 3-5, alô, a viagem. Controle 119, decimal 3-5, azul 4-2-0-7, obrigado, uma boa. Bom dia, o azul 4207 na perfil da Leda, corrigindo, perfil da Dael, passando 1100, vai manter a proa aqui por mais umas 10 milhas aproximadamente, 5 milhas. Azul 4207, contato radar, subir, mantenha 360 na saída da Dael, livre desvio, após desvio, voe Leda. 360 autorizado, mantendo desvios após desvios, autorizado direto Leda, azul 4207. Estacionamento 255, sem restrições, desça para 2 mil pés. Permanece o ajuste padrão, autorizado final do procedimento ILS X3 da pista 10, responsabilizado. Gente, autorizado sem restrições para 2 mil pés, padrão, autorizado final estabilizado na ILS 10625. Livre decolagem 1-0, voo na 094. Taxi 3191, tá com 217 a bordo, alternando Campinas 335. Confirme sua autonomia? 3:35. Eu e táxi ao ponto de espera que ainda, quando lá a torre 118, decimal 95, a gente chama 093, bom voo. A gente chama o ponto de espera, tá? 3191. Chama 6200, após a passagem do TAM, frente Juliette, 06, portão. Após o TAM, Juliette, portão 06. Como o Gol na 094. Autoriza voar direto Momo? Autorizado, direto Momo, Gol 1094. Direto Momo, Gol 1094, obrigado. Autorizado direto Dádina. Direto Dádina, azul 4207. Paulo, é o Papá Romeu, Vitor até o Delta. Vitor até o Delta, bom dia. Prossiga, passo tá na RMA para sobrevoo Ipituaçu, chove paralelo. Afirma, querida. Gente, então RMA, RMA 510 pro Açul. 0122 no transponder, controle 1119, decimal 35. em coordenação com a Torre Salvador para decolagem. Controle em 19935, cotejo. Autorizado as imagens de frente, decolagem, controle full, coordenação com a torre, 0122, transponder, após, controle, é o Vitor Hotel 10, que está com 3 a bordo. Cotejamento correto, torre Havaí 19895, para decolagem, o Vitor Hotel Delta. A torre 1895, o Vitor Hotel Delta, graças. Controle Gol 9094, solicita para o de Cogbo. Autorizado Cogbo, Gol 9094. Cogbo, Gol 9094. Prossiga, Vitor Teodão. Se é autorizado, vai acionar. Pronto. Acionamento, Vitor Teodão. Livre acionamento, reporta pronto para decolagem, Vitor Teodão. Funcionar pronto dela. Estabilizou 6255. Sana 6255, complete final do procedimento, chame torre 118, decimal 95. 118, 95, 6255, bom dia. E bom pouso. Obrigado. E 1,9,35, boa viagem. Ará, bom dia. Torre, bom dia, China 6255. China 6255, bom dia, continua a aproximação, reporta sem checada, ajuste, 1,0,3. 1,0,3, 6255, checará. 207, chame centro Recife, 1,25,1, alterna, 1,33,25. Centro Recife no 25, decimal 1, alterno no 33, decimal 25, azul 4207. Baixou e travou? Baixado e checado, 6255. China 6255, livre pouso, pistão na 0, vento 150 graus, 4 nó. Livre pouso, não, na 0, 6255. Conversador com o modelo 94, desvio à direita da roda. A proa é a 350, aproximadamente 28 milhas, 20 a 30 milhas. Bono 094, 350. Positivo. Gente, livre de desvio. Livre de desvio, 094. Bono 094, após desvios, voe a Buco. Após desvios, a Buco, Goro 094. Bono 094, chame centro Recife, 126.85, alterna 125.45. Bona 2685 ou ainda 12545. Bona 094, bom dia. E eu vou. Sanamento, Bono 5, 5 meia, portão 4. Autorizado, Samitaxi, Bono 5, 5 meia. Autorizado, Samitaxi, Bono 5, 5 meia. Sanamento, Bono 5, 5. Cristina 6255, solo 43, libera a primeira direita, solo 121, no decimal 9. 20, primeira direita, 219. Alfa Juliette 02, Alfa Airport, antes da Juliette. Aqui, Alfa Juliette 02, vou chamar antes da Juliette, 556-179, 3 horas Campinas. Libertáxi, até o ponto de espera via Índia, quando lá a torre 118, decimal 95, ajusta no 03, bom voo. Libertáxi, até o ponto de espera, no 0895, 156. Oxalé 6255, Juliette 02 do portão, observando o bug da Gol. Ok, Alfa, Juliette 02 observando o bug da Gol. São 3191 no chame centro Recife, 125 decimal 1, alterna 133 decimal 25. 25133 25, chamará você. É o bonito. Aguarde. 1256, autorizado a alinhar e decolar da 10, o vento 160 graus, 3 não. Além decola, 10, 1256. Eu vou falar com o meu Vitor até o Delta. Prossiga, Vitor até o Delta. Na Inimar, acionado para decolagem. Gente, o Vitor até o Delta, decolagem a critério, não há tráfego reportado no setor, reporta fora do solo. O vento, 150 graus, 39. Papá Romeu, Vitor até o Delta. Reportará fora do solo, é o Vitor até o Delta. Segui, vai retornar para Salvador na Operação Atlântico, na radial 200. Vai seguir conforme o nosso plano, né? Se der um ponto, fica mais ou menos através de Caravelas. Vai passar perto do seguro, mas não está perto do seguro não. Ah, ciente, então. Ascender 2640 no transponder, controle 119, decimal 35, Olimpo 56. Olimpo 56 autorizado conforme solicitação. Decola da 10, 1140, após decolar de sua direita, saída da L do CCT. E segue conforme plano. Transponder 2640, controle 1935, Olimpo. O deslizamento correto, chame pronto para acionamento no pátio militar, Olimpo 56. Está pronto. Chame táxi, Olimpo 56. Ah, comprou a da final da 17, aguarda para cruzamento do campo, o cruzamento é o Delta. Comprou a da 17, vai aguardar para cruzamento Delta. Vitor Hotel Delta, estou com tráfego no visual. Autorizado o cruzamento do campo, reporta na vertical do farol de Itapuã. Autorizado o cruzamento, reportará no farol de Itapuã, Vitor Hotel Delta. Gol na 556, decola aos 49, controle 119-135. É 935, 556. Controle de Gol 556. 556, contato radar, subir mantenha 360 na saída da EL. 360 da EL, escolhei da Lida, 556. Após 2000, autorizado da Lida. Após 2000, Lida, 556. Vitor Hotel Delta, já está próximo ao farol de Itapuã. Vitor Hotel Delta, prossiga com o ProSul, controle 119-35. Série controla até o retorno, Vitor Hotel Delta. Apalo meu, Vitor Hotel Delta, prossiga. Decolado da Enrimar, está no farol de Itapuã para sobrevoo Pituaçu paralela, 500 pés. Gente, Papa Romeu, Vitor Hotel Delta, 500 pés, em condições visuais, ajuste padrão. Para manter 500 pés, visual, Vitor Hotel Delta.